caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do 3 em Ponto, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web, edição para este domingo, dia 16 de março de 2014. É mais uma vez, estamos aqui mais uma vez no nosso espaço radiofónico, num habitual, ou cada vez mais habitual, espaço desta casa. Há 27 edições que assim acontece. Não propriamente há 27 semanas, porque a rádio esteve parada, por exemplo, entre outubro e novembro, mas sim, há 27 edições que o programa 3 em Ponto está no ar. 27 com esta. E, à exceção da primeira, ainda que já tenha contado com a sua seleção musical, desde então que está comigo a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, Carlos, boa tarde. Já agora, bom dia, boa noite, seja lá as horas que os nossos ouvintes ouçam o nosso programa, não é? Mais uma vez, o nosso programa vai ser música ligeira portuguesa, que é para também darmos a conhecer um pouco da nossa música, não é? Porque já que ela tem pouca divulgação lá fora, temos que ser nós a divulgá-la. E pronto, mais um domingo de sol, calor, penso eu, acho que sim. E espero que seja um bom programa, um programa agradável, acho que sim. E penso que os nossos ouvintes vão gostar. Também acho que sim. Ai, ai. Pois bem, ora, o que é que eu ia aqui dizer? Ah, já percebi. Eu estava a achar isto muito estranho. Deixamos só convidar aqui os nossos ouvintes desde já a participar. Hoje vamos começar por aqui. A participar no nosso, portanto, no nosso programa pelo seguinte e-mail: 3@radioantenaweb.info. Ora, neste e-mail vocês podem deixar as vossas mensagens, as vossas notificações, as vossas opiniões, críticas, recomendações, etc. Também podem, enfim, deixar uma sugestão para uma sequência de temas, por exemplo. Não sei o que é que parece. Uma sequência de temas também pode ser uma boa ideia, não? Sei lá. Música dos anos 90. Já passou aqui, mas imaginamos que a sugestão é essa, por exemplo. Não sei. Achas que é uma boa ideia? Acho que sim. Por que não? Eu também acho que sim. Acho que é uma boa ideia. E podem então participar dessa forma. E também tem outra forma de participar. No nosso grupo, onde neste momento estão mais 3.349 pessoas. Estão 3.350. E pode participar então no nosso grupo também. Inscrevendo-se, juntando amigos. Enfim, há muito que pode fazer para participar connosco. Não só no 3 em Ponto, mas também no 3 em Ponto. E antes de passarmos à lista das músicas, vamos hoje ter aqui o nosso Antena Web, Antena Web Informação, nada. Vamos ter aqui o nosso 3 em Ponto Informação, ao qual eu desde já vou dar abertura. Dás-me licença, Adriana? Ok, força. Então vamos ao 3 em Ponto Informação. Esta semana tivemos vários problemas técnicos. Ou melhor, um que vale por muitos. Há mais uma situação de irregularidades que tivemos que resolver e, no caso, retirar da nossa programação 4 horas e 15 diárias, de segunda a sexta. Juntando a isso, já na manhã de sábado, retirou-se também mais 2 horas de um programa que ia para o ar no canal 1, das 8 às 10. É, aliás, a única situação que afeta. Aliás, é a única. Enfim, é a primeira vez e a única que se afeta aqui o Canal 1, neste sentido, porque os restantes programas foram retirados da Antena Best. Designadamente, as 7 melhores, X-Tudo e Falando de Amor. 3 programas que foram retirados, um tinha 15 minutos, outro 1 hora, outro 3 horas de duração. Quanto aos 7 melhores, ele continua a ser produzido agora internamente. O X-Tudo ficou sem efeito, tal como o Falando de Amor ficou sem efeito. Com efeito, imediato tiveram os programas Sons do Mundo, às 11 da noite. Atualmente o programa encontra-se indisponível, atualmente à altura da gravação, porque ainda estamos a retomar um bocadinho o ritmo das coisas. Foi uma mudança muito brusca. Na quarta-feira não houve nenhum programa. Esperemos que na altura da emissão já esteja disponível. ou que, enfim, que não tenha ficado sem efeito. Esperamos que tudo esteja então nessa normalidade. Também dizendo que, da mesma forma, esperamos que, enfim, não haja mais imprevistos destes. E diziam então que sexta-feira, ou seja, o programa Sons do Mundo, que traz música variada, traz música um pouco de todos os géneros, todos os tempos, terá então terá então edições de segunda a sexta às 11 da noite, isto na Antena Vest. Sou eu quem apresentará este espaço radiofónico. O Mash Mix retoma as suas emissões às 10 da noite de cada sexta-feira. É assim o regresso então do Mash Mix, estreando-se na Antena Vest. Antes o programa existiu, mas no Canal 2. Também lhe vou contando que, entretanto, na próxima segunda-feira, isto está muito em cima da hora ainda, na próxima segunda-feira, às 12h40, no horário que era antes ocupado pelo X-Tudo, vai regressar um outro programa que teve em tempos edições no Canal 2 e no Canal 1, mas nunca na Antena Vest, até porque o Ouro e Platina não cabia no antigo formato da Antena Vest. Com as alterações feitas, o programa cabe então no seu formato e estreará então na próxima segunda-feira às 12h40, ou seja, amanhã. Segunda-feira, 12h40, o programa Ouro e Platina. Uma hora diária de segunda a sexta, sem locução. Quarta-feira, isto na Antena Vest ainda, e aliás sempre para já na Antena Vest. Entretanto, também lhe vou contando que algo que o ouvinte poderá perceber, que é o facto dos programas Mente Indie e 14 em Linha mudarem de mãos na sua produção. Simultaneamente, o programa, embora mantenha os mesmos horários e a mesma duração, segunda-feira à noite não há nada, só os Sons do Mundo, às 11 da noite, das 9 às 11 não há nada, vai haver, mas não nesta segunda-feira, terça, idem aspas, e quarta-feira, às 9 da noite, estreia o programa Descoberta, que basicamente vai trazer covers, músicas que são versões de outras músicas. O programa tem duas edições semanais, uma produzida e realizada por mim, Carlos Bonaparte, uma outra pela Joana Santos. A Joana, que vai estrear a sua versão, digamos assim, apenas na segunda-feira, dia 24. Por isso é que na segunda-feira, dia 17, ainda não há nada. O programa Descoberta estreia na quarta-feira, às 9 da noite. Portanto, aqui uma forma muito, muito eficaz de combatermos as nossas lacunas. Felizmente foi realmente algo muito positivo termos esta oportunidade de agilizarmos as coisas. Conto-lhe por fim no Canal 1, e agora sim, das 8 às 10 da manhã, sai o Brasil Caboclo e há uma edição de 2 horas do programa Girassol, que durante a semana, de segunda a sexta, tem 30 minutos entre as 8h30 e as 9 da manhã. Passa então a ter aqui uma edição maxi, ou seja, 2 horas das 8 às 10 aos sábados. O programa mantém-se sem locução. São estas as novidades, é assim que fechamos o nosso Antena Web, aliás, o nosso 3 em ponto informação. De volta, Adriana. Adriana? Não sei onde é que estavas, mas comunico-te que já estamos no ar. Outra pois, vez. Ainda estava entretido ao ouvir-te falar, é engraçado. Realmente ficaste calado, é verdade. Mas pronto, não te preocupes. Ok, então vamos agora para as nossas musiquitas, não é? As nossas duas primeiras músicas. É verdade, as nossas duas primeiras músicas. Exato. Então vamos lá começar com os Íris, com a música Homem. Aquele moço bateu. Aquele moço bateu-me. Dê-me um pontapé. Isso não posso dizer? Não sei este sítio que fica atrás. Abaixo das costas. Por assim dizer. Primeiro à frente. Não, primeiro à frente. Não vamos estar agora a discutir. Onde foi? O rapaz é que sabe. Pronto. Esta banda de rock portuguesa é de origem algarvia, criada em 79, há aquele ano. E começou por ser uma banda de baile e de festas de bares e hotéis. Em 95 tornaram-se conhecidos quando apareceram num programa de televisão a tocar uma rocada típica algarvia. Que pelos vistos foi esta música. Talvez. Que para todos os casos. Esta foi uma surpresa. Esta música é uma versão da música The Owls of the Rising Sun dos Animals. Por acaso não sabia. Até não é. A sua experiência profissional, a boa disposição e a irreverência, e o timbre de voz do Domingos, que é o vocalista, claro, com o seu dialeto da Fuseta, são uma imagem de marca da, pronto, tanto dele como da banda. Em 94, a principal formação da banda ficou constituída, tendo o primeiro álbum, Vão Dar Banho ao Cão, que foi lançado em 95, que é o álbum de onde sai esta rica música. E passamos à próxima, não é? Vamos ao cantor Leandro, com música Que Mal Te Fiz Eu, bem, começando com a mãe, aquele moço bateu-me, a mãe deve ter lá ido e depois o moço deve ter dito Que Mal Te Fiz Eu. Diz-me. Já agora. O Leandro, que nasceu em Lisboa, em 87, muito cedo despertou a vontade de cantar, que crescia, pronto, já no seio dos familiares e amigos. Foi através de um desafio da sua avó cantar em conjunto com ela um fado, e aí tudo começou. Participei em 94 na Grande Noite do Fado. Por acaso eu nem sabia que o Leandro cantava fado. Mais uma surpresa. Chegando à grande final no Coliseu dos Recreios. Em 2004 participa nos Ídolos. Também não me lembro dele. Imagino que o Leandro tenha sido dos que ele chegou à final a cantar o fado. Digo eu, porque entretanto, dos 15 concorrentes que se tinham inscrito, todos desistiram. Então eles chegaram a ser concorrentes e vai lá, Leandro, vai lá, cantas um fado, vá, pronto. E epá, pronto. Ou então de 15 eram 16, houve um que desistiu e ele, epá, tens que ir lá, então, vai lá, passaste-me, vai lá. Eu não estava lendo a cantar um fado. E então, em 2004 participamos de Ídolos, não me lembro dele, por acaso. A sua voz cristalina e a interpretação irresistível faz ele, pronto, apresenta-se ao público e conquista de imediato, pela sua humildade, simplicidade e sinceridade, proporcionando momentos únicos de puro romantismo e sentimento, claro. A quem o ouve. E ouve os poemas que ele canta. Esta música pertence ao álbum Tudo por Amor, de 2008. E pronto. Ficamos por eu aqui. Não sei. Oh, não? Não. Vais dizer mais alguma coisa? É melhor não. Eu depois digo em off. Tá bem, posso, tá bem. Aquilo que não é conveniente dizer. Ok. Pois. Mas não é nada a ver contigo. Pronto, tá. Eu depois já vais ver. Porque é que eu faço a minha pausa? Ok. Pronto, mas é isso. Estas são as duas primeiras músicas que nós vamos aqui ouvir. Diz. Vamos então ouvir os Íris com Oh Mãe, aquele moço bateu-me. Moço bateu-me. E não, Leandro. Ele e Leandro, que mal te fiz eu. Fiz eu. Para me tratares assim como um farrapo. Já agora. Ai, ok. Ai. Eu estou a imaginar. Eu não sei se tu conheces isso, mas eu estou a imaginar que quando for assim mais velho, vai para a mesa no Natal. Sabes porquê? Não. Se transforma em peru? Não. Okay. Há aqui uma coisa que se come que é o farrapo velho. Ah, sim. Sim, sim, sim. Por isso é que eu digo que andava mais velho. Ai, ai. Pronto, vamos à música então. Vamos lá, e nós já cá voltamos para a nossa segunda parte do nosso programa. Até já. Até já então. Até já. Junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tens conversas sobre mim, porquê tu sentes tanto rancor? por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como ferrado, um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, teres matado o nosso amor. Que mal te fizer depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizeste. Não entendo porque me desprezas e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo. Sim, porque tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizeste para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Chegava, teres matado o nosso amor. Que mal te fizeste tu depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizeste. Assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, teres matado o nosso amor. Que mal te fizeste para tu depois de me tirares a vida, tu queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal. Eu peço por Deus, diz-me que mal te fizeste. De volta, ouvintes, o nosso 3 em ponto. É verdade. Vamos já à segunda sequência de músicas, para deixarmos aqui os nossos ouvintes sem perder o ritmo, depois destas duas melodias, né? A segunda mais calminha, e vamos lá então, à segunda sequência musical. Ok, a segunda sequência, espera aí, a ver se eu não me perdi aqui na minha conta, não? É depois dos Ronas. Eu sei, já vi. Vamos ter a Staiti com Mexe o Tutu. Depois do Que Mal Te Fiz Eu, vamos mexer o tutu. Ok. Este duo musical composto pelas cantoras. Peraí. Kátia e Inês, não é Inês? Não. Teresa Carvalho. Pois, Inês está agora, exatamente. Inês está agora. O seu estilo de música é resultante de uma mistura de várias influências distintas, como a pop, a latina, e portanto foi formada em 98 pela Kati e pela Tânia, que foi substituída pela Inês em 2012, que depois, posteriormente, em 2013, foi substituída a Inês pela Teresa Carvalho. Esta música pertence ao álbum Mexe o Tutu, de 98, à altura que esta música foi cantada pela Kati e pela Tânia, ou seja, pela formação inicial. Para não restar dúvidas. De seguida vamos ter o nosso saudoso e grande Carlos Paião com o Vinho do Porto, um excelente letrista, cantor, por aí fora, cantor e compositor, que morreu em 88, tragicamente. Licenciou-se em medicina, nunca exerceu, porque se dedicou exclusivamente à música. Em 83 ele cantou esta música com a Cândida Branca Flor, que também morreu. Morreu? Suicidou-se. Essa suicidou-se em 2001. Exato, em 2001. Esta música, sim, eles cantaram no festival da RTP de 83, os dois juntos, esta música. Carlos Paião, uma particularidade, os pais dele são daqui da minha cidade, ainda moram aqui na minha cidade, e temos aqui uma pedonal com o nome dele. Pronto, só isso. Ele, por acidente de percurso, nasceu em Coimbra. Podia ter nascido cá. Pronto. Exato. E pronto, nós, o que é que podemos dizer do Carlos Paião? Pronto, foi um grande cantor e compositor, fazia as letras como ninguém. Acho que era uma pessoa muito à frente da sua época. Via-se os trocadilhos que ele fazia com as palavras, excelentes. Aliás, havia dois, nós perdemos naquela década dois promissores nomes da nossa música, não é? Dois nomes que, se não hoje fossem vivos, eram influências muito maiores do que são já agora, que era o Carlos Paião e o António Variações, não é? Exato, o António Variações também era um homem muito à frente da sua época. O Variações em 84, creio, e o Carlos Paião em 88. Olha, isso estás-me aqui a dar uma ideia para uma lista. Eu, que nunca sugeri uma lista, acho que vou sugerir uma. Mas depois tem nove, qual é que é para um desvendar? Sim, mais. E depois do Carlos Paião. Ah, espera aí. Carlos Paião e, não, e. Já tinhas dito a outra antes ou não? Agora perdi-me. Qual a outra? Ah! Ou seja, esta é a primeira, já percebi. Ok. É porque eu perdi-me. Fiquei aqui agora aqui concentrado na ideia da lista que eu tinha de dizer e perdi-me. Carlos Paião é a primeira, está bem. E a segunda? A segunda? Eu já tinha dito o Taiti. Então não tinha dito primeiro a Taiti. Ah, rapaz. Não é isso. Foi o que eu disse, eu perdi-me. Ai, ai. Pronto, então está aqui então a música das Taiti e também o Carlos Paião com a como é que ela se chama? A Cândida Branca Flor. Sim. Gombinho de Porto, que mais tarde foi reinterpretado, já agora diga-se, e bem reinterpretado pela Marisa Liz, que na altura era vocalista dos Dona Maria e agora é vocalista dos Amor Eletro. Cardiograma. E pronto. Vamos à música? Ok, vamos lá. Com Peço Tutu e este Taiti e Carlos Paião com Vinho do Porto. Opa, mexer o Tutu e beber Vinho do Porto é um bocadinho esquisito, mas pronto. Estas sequências musicais muito interessantes. Por acaso estão. Ai, ai. Vamos lá então à música. Vamos lá. Até já. Mexe o tutuzinho no compasso da canção. Agora

Madeira, Porto. Há vinho Porto, mara de ver Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal. E vai a nossa, nossa beira. Madeira, Porto. Há vinho Porto, mara de ver Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. E voltamos para a nossa última parte, nosso 3 em ponto, que está a ser com uma sequência musical lá para as bandas do Engraçado, Picante, sei lá o que mais. Mas pronto, podem pôr as culpas para cima de mim, fui eu que escolhi. Sabes o que é que faz uma pessoa quando brinca com o fogo? Queima-se? Não. Quando uma pessoa está brincando com o fogo, faz parrampampum. Ah, ok. Quando não, só faz parrampampam. Ok. Ai. Isto já fazendo uma alusão, que é para não dizerem que eu não sei nada, que não sei, que estou aqui descontraído, nem sei qual é que é a lista das músicas, está mesmo para dizer que sei o que é que está aqui à minha frente, não é? Não faço alusão com a terceira porque não tem, não encontro nenhuma associação. Talvez se encontre. Bem, vamos lá então à primeira música desta última parte. Vamos ter a Rita Guerra com o Beto. Antes de dizer a música, já se diz: Beto morreu em 2010, vítima de ABC. Também é um excelente cantor. Esta música chama-se Brincando com o Fogo. Uhum. Em 89, a Rita Guerra foi convidada para interpretar 4 temas na festa de primeiro aniversário da Rádio Gest, estação onde era funcionária. E já não existe essa Rádio Gest. Pronto. Seguiu-se depois o convite para passar a atuar diariamente no Casino de Estoril, o palco que pisou pela primeira vez no espetáculo de Adamo. Em 92 participa no festival RTP da Canção com Meu Amor Inventado em Mim. Ela também teve outra passagem, ou mais duas, salvo erro, passagens no festival RTP da Canção. Uma delas foi aquela música, ao menos acho que a última delas foi aquela música que ela cantou em inglês e em português. Pronto. Esta ela música. Ela teve uma outra que se chama Só Mais Uma Vez e que, inclusive, venceu o festival RTP da Canção e representou Portugal na Eurovisão. Ok. Em 2002, não estou em erro. Porque acho que nós em 2001 não tivemos participação. Esta música. Tão mal classificados em 2000 que não participamos. A sério, porque na altura, não sei se não te lembras disso, na altura as músicas, os 3 piores classificados não podiam participar no ano seguinte. E depois eram os 5 piores classificados. E Portugal, pronto, ficou abaixo dos 20, pronto, não participou. Bem, também nunca ficámos muito bem classificados. Mas... Ah, já ficamos. O melhor não, foi um oitavo lugar ou um sexto não, lugar. Não, sexto. Mas a nossa, digamos, mas também quer dizer, com coisinhas como aquelas que nós estamos a ver para este fim de semana, nós estamos a gravar isto no sábado, ou seja, eu não sei francamente quem é que venceu, mas eu espero que não seja a Catarina Pereira. Já agora, posso só fazer aqui uma. Ah, pois é, porque quando nós gravamos eu não tinha feito isto. Sim, vai, eu quero fazer aqui quero mostrar aqui, pensar aqui aos nossos ouvintes. Mas sim, vai apresentando. Já começaram as coisas para o Festival da Canção? Eu nem sabia. Já, eu explico. Isto foi a meia-final, realizou-se na semana passada. Sim, este ano contamos com meia-final e tudo. Não sei, foram 10 músicas à meia-final. Eu não sei se hoje só vão ser 5. Mas pronto, sei lá. Se calhar até vão. Não faço a mínima, mas pronto. Eu não sabia. Já está bom. Mas ainda não foi escolhida a que vai lá. Não. Ah, não. Okay. Vai-se conhecer, acaso para dizer, vai-se conhecer ontem à noite. Ah, está bem. Até não é? Hoje não é domingo? Sim. Eu sei. Mas se comprou nas é sábado, exato, ainda sai conhecido. Vai ser conhecido no dia 15. Exato. Exatamente. Okay. Já foi conhecido no dia 15. Já foi conhecido, exato. Mas nós ainda não sabemos. Não, não. Estamos desinformados a quanto dessa coisa. Esta música pertence à coletânea In Love, de 96, e fez parte da banda sonora da novela Queridas Feras, de 2004. O que é que eu posso dizer mais? Esta música, mais nada. A próxima vai ser o Ricardo Henrique, como tu bem disseste, quem briga com o fogo faz pam pam pam pum. Ou pum. Não, mas quem é assim, quem brinca com o fogo faz pam pam pum. Quem não brinca com o fogo, ou seja, quem sabe mesmo o que está a fazer, só faz pam pam pam. Pronto. Após ter iniciado a carreira em 99, a interpretar, portanto, vários temas de autores, eles em meados de 2006 decidiram dar um novo rumo à sua carreira. Agora, temos aqui o tal problema que eu te disse. Esta música é a música que foi cantada, música brasileira, uma versão brasileira, regravação de uma música brasileira sertaneja, da dupla sertaneja João Lucas e Diogo, mas também há uma dupla que é o João Lucas e Marcelo, também cantaram. Agora não sei se João Lucas é o mesmo, ao menos o nome é. Penso que esta música é de 2012. Agora, quanto ao Ricardo Henrique, não sei qual é o nome do álbum que esta música está incluída. Pois. Mas pronto. É assim, eles lançaram um álbum, creio, já depois de 2012. Francamente, não sei. Agora, a questão é, eu não sei como é que se chama o álbum também. Pois, eu também não. Mas não faz mal. Basta os nossos ouvintes procurarem um bocadinho assim pela net, porem a Ricardo Henrique Pam Pam Pam, que encontrou sempre a música, portanto. E último, para acabarmos o nosso programa em beleza, vamos ter a Angélica Vieira com Gostasses de Mim. Pois. Já viste? Brincou com o fogo, fez pam pam pam e ele só queria que gostasse dele. Estás a ver a ligação? Exatamente, é verdade, faz sentido. Foi só uma pequena brincadeira. Não, eu fiz aqui uma pausa. Isto é fantástico, a sério. Espera aí. Deixa eu ver se isso vai de certo. Continuo ou calmo? Podes continuar. Okay. Desculpa, podes continuar. Angélico Vieira foi modelo, também foi um ex-Desert, uma banda que foi feita, todos os elementos foram juntos quando participavam na série Morangos com Açúcar. Este cantor faleceu num acidente de aviação em 2011. O que é que eu posso dizer mais? Espera aí. Eu estou aqui a fazer uma coisa, mas para os ouvintes. Esta música pertence ao álbum, ao primeiro álbum de cantor e único em vida, chamado Angélico, de 2008, porque depois fizeram um álbum posteriormente à morte. Pois, porque ele ia lançar o álbum. Exato, ele ia lançar, mas não foi a tempo. Quer dizer, disse tudo, eu tinha aqui a coisa toda. Tinha aqui tudo escrito. Ele, quando foi para... surgiu a oportunidade para os Morangos. Ele já frequentava o terceiro ano de gestão de empresas e aos 21 trabalhava como modelo para a agência DXL Models. Eu depois aí nos morangos, o nome da personagem, David, foi a rampa. Pronto, a série foi a rampa de lançamento para a banda Desert, onde o D pertence a. Portanto, cada letra pertence ao nome de cada personagem. Ele era o D porque era David. O Z era do Zé, que era do Cifrão. O R acho que era Ruca. E o T, não sei. Pronto. Mas pronto, Deserto e pronto. E aqui então uma balada. Para digamos, para contrabalançar um bocadinho. É. Mas se formos a ver desde o início do programa, imagina, homem, que mal te fiz eu diz-me, depois mexe-te tu, com vinho do Porto, brincando com o fogo, ai ai ai ai. O pam pam pam, e gostasses de mim? Bem, vamos cá fazer uma. Homem, que mal te fiz, ele diz-me. Sim. Depois. Eu vou fazer essa pedir desculpa aqui aos ouvintes, mas honestamente já vão perceber porque é que eu faço toda esta cerimónia, porque tenho os meus motivos, tenho a minha lógica. Aí. Pronto, diz isto. Não, porque os ouvintes ouvem-me aqui a mexer no teclado, mas isto tem uma explicação lógica. Quando termines a associação, diz-me para eu falar sobre o Festival RTP da Canção. Sim. Ok. Estavas brincando com fogo? Estava brincando com fogo, por acaso não estava a brincar com fogo. Não, mas estava no que mal te fiz eu. Ah, ok. Fazemos a ligação a todas as músicas. Pois, eu sei, eu estava atento, É, homem, que mal te fiz eu diz-me, mexe o tutu com o vinho do Porto, brincando com o fogo, ram pam pam pam, só queria que gostasses de mim. Pronto. Tadinho, ele começou a chamar pela mãe. E depois, no fundo, olha, só queria que gostasse dele. Só. Só! Olha, deixa-me avisá-los que a coadoção por casais do mesmo sexo não é legal. Pois. Não, por enquanto não. Foi votada. É verdade. Foi chumbada. Ora bem. Permites-me fazer a primeira associação da música, ou seja, falar então um bocadinho da Eurovisão? Não, permito, bora. Está bem, ok. Então vamos lá. Porquê que eu digo que espero que não tenha sido a Catarina Pereira? Eu explico. Primeiro, vamos aqui fazer uma comparação entre as músicas que a Catarina Pereira levou ao Festival RTP da Canção em 2010 e em 2014. Vamos começar por 2010, a música chama-se Canta Por Mim. Primeira grande semelhança. Agora, a meia culpa. Ah, não, é para aprender comigo. A meia culpa. Aqui era canta para mim. Agora sim é a meia culpa. Devia ser música original. Era, mas espera aí, o pior vem agora. Segunda semelhança. Canta por mim, canta-te quer bem, canta por mim também. Agora, meia culpa. Elas são parecidas. Não, eu fiz uma brincadeira. E a brincadeira que eu fiz foi juntar as duas músicas. Então ficou assim. Agora são mesmo iguais. Pois. As regras é que a música seja totalmente original, assim. Mas está a Tuga. Ah, não, peraí, porque há uma parte que é diferente. Portanto, ela pode participar. Sabes por que é que ela pode participar? Eu vou ver porque é que ela pode participar. Ela pode participar. Porque esta música não só foi à meia-final, como passou à final. Eu vou explicar porquê. É diferente numa coisa, a letra é diferente, atenção. Não, e é diferente noutra coisa. Olha, canta por mim. É a culpa. Forte sol, corpo a corpo, é gelo, é sal. Nesse olhar. Bem, aqui é diferente. Aqui são ainda tenha parecenças no princípio. Parecenças, vá, mas é diferente. Mas afinal, quem são os participantes no festival? Olha, eu só fixei esta e pelos piores motivos. Ah, não, peraí, tem lá um Rui Andrade. E tem um. eu tive que me rir quando ouvi. Porque ele estava a cantar muito bem. Mas depois começou a subir. Olha, foi um catarrás que teve no... Não, passou esse, espero. Passou, passou também. Ah, oh, meu Deus. Não, atenção, ele canta bem. Se ele até esteve no X-Factor britânico ou no The Voice, o que é? Oh, então canta bem, de certeza. Vem de lá de fora, ele é dos United Kingdom. Quer dizer, é português. Mas participou nos United Kingdom. Atenção, é bom, não é? As músicas são todas portuguesas ou há alguma? Não, são todas portuguesas. Há uma que ela devia estar com dois dentes porque ela está fora a cantar assim, mesmo a abrir a boca o menos possível. Deve ser botox. Ou permita-me um desabafo, se calhar não levava os dentes há 3 anos e então cada vez que ela diz alguma coisa, o teu olhar matava meio público. Ah, então usa botox. Pois, também pode ser, e devia ter feito a operação há pouco assim, tempo, então assim eu contar. Deixa-me estar calada para não dizer nomes de pessoas. É só cantores solo ou tem grupos, cantores conhecidos? É, assim, conhecido... Acho que é mesmo só o Rui Andrade, que curiosamente é o que mais tem participado e foi o que nunca ganhou. Já agora, diga-se de passagem, a minha modesta opinião, é o que canta melhor. Mas pronto. Também tem mais experiência. Interessa, mas é o que canta melhor e é o que nunca passou. A questão é essa, percebes? Pois. Ainda lembro da música que ele levou há 3 dias. Há 3 dias, há 3 anos. Quando ganharam os Homens da Luta. Se bem que atenção, há músicas que eu acho que até estiveram bem. Olha, uma que eu gostei bastante, já agora posso partilhar aqui contigo, com os nossos ouvintes. Se encontrar aqui a música, que parece estar complicado, vamos lá ver se é ou não. Se encontro aqui a música. Ah, está bem, já encontrei. A música que nós levamos em 2012, apesar de eu achar que é um horror cantar com guitarra, mas vá, esta. Velha escura imperfeita, cheira a beijos de saudade. Numa praça que se enfeita, há uma criança. Esta eu até achei que esteve bem. Houve outra. Qual foi? Que eu também. Houve mais duas que eu também gostei, já há uns anos atrás. Gostei muito daquela das Ruas do Amor e da Flor de Lis, dos Flor de Lis. Ah, dessa também gostei bastante. E de uma que era de uma cantora madeirense. Agora não me lembro o nome dela. Já agora, os Flor de Lis. Ah, eu devia ser a Bani Andrade, a Bani Fernandes. Exato. Já agora, estamos a referir-nos a esta música. É para cima, é. Leva a. Que os portugueses não sejam tão tristes. Olha, ouve. Se sou tinta, tu és tela. Se são chuvas, amarela. Se são salas, branca areia. Se são maras, maré cheia. Se são. É daquelas coisas. Sabes? Eu gosto especialmente. Esta música fica-me especialmente marcada. Esta música, este grupo fica-me especialmente marcado, sabes porquê? Por este motivo. Tiveram a pontuação máxima de 14 dos 20 distritos que em 2009 deram a sua pontuação no festival RTP da Canção. Os Flor de Lis representaram Portugal na Eurovisão no ano 2009 e parece que todas as ruas do amor não deixou margem para dúvidas. Era o tema que iria vencer este festival RTP da Canção 2009. Mas quem são os Flor de Lis afinal? Quando é que surgiram? O que é que mudou? É isso que vamos saber com Daniela Varela, a vocalista do grupo, que está connosco ao telefone. Olá Daniela, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Entrevista com a Daniela Varela, dos Flor de Lis, no ano 2011, a propósito do Festival RTP da Canção naquele ano, que foi ganho pelos Homens da Luta. E pronto, esperamos 2011 para os Homens da Luta. Pois foi. E esperemos também que. Bom, eu gostava de voltar a ver os Flor de Lis a participar. Sabes que foi muito curioso, porque nessa altura os Flor de Lis, mas aquilo foi uma coisa, sei lá, aquela música que não deixou margem para dúvidas, tinha que ser aquela a vencer. É porque. Até ficamos assim tão mal. É mostrar uns portugueses alegres e mesmo os instrumentos também, muito típicos. E pronto, foi uma maneira diferente de mostrar Portugal. É, eu também acho que sim. E pronto, também gostei muito da música dessa madeirense. A Vânia Fernandes. Exato, opa, esqueço-me do nome da rapariga. Desculpa lá se estiveres a ouvir, mas não é para mal. Ela é com certeza que não se importa. Digo eu. Também se importar, o que é que a gente pode fazer, não é? Pois. Nada. Pois, não se pode fazer nada, é impossível, não dá. Lamentamos imenso, Mas não precisa fazer nada. Está esquecido, está esquecido. Está recordado, está recordado. Não é? Que giro. Estava aqui a ver se encontrava o tema meia-culpa, mas está difícil. Não encontro o tema meia-culpa. Pronto. Ah, para o final passaram então o Rui Andrade, a Catarina Pereira, a Zana. E mais três. Sim. Raquel Guerra e Suzy. Felizmente, uma. Ai, havia uma. Cantava-se então a dormir. Ai, mas coitada que a rapariga estava mesmo cheia. Ainda por cima a música era lenta como tudo. Ela estava a fazer uns shows para nos shows. O que era bom? Madalena Trabouco, ou como é que se chama? Com essa não passou. Nem todas as más podiam passar, não é? Exato. Então, e quem é o tal que subiu de tom? É o Zana? Ou isso é o nome da família? Espera aí, como é que se chama a música? De Zana, Nas Asas da Sorte. É que se calhar então não passou. Do Ian Van Dyke e Paulo Abreu Lima. Chega a ver. Já vamos tirar aqui as dúvidas. Mas acho que não. Ai, então foi bom. Que, não imagino termos um intérprete assim lá na Europa a cantar todos assim. Ah, não. Não, mas esta até foi gira, esta. Ora, vamos lá ouvir. Qual? É só que desejo que do vento norte desse sonho azul, nas asas da sorte, voando mais para o sul, sobramos do vinho. Faz-me lembrar os piratas. Faz-me lembrar o quê? Os piratas, assim, o cenário com um barco pirata, o cantor vestido de pirata. Olha que giro. Uma arca de tesouros, já agora. Com um papagaio no ombro. Ah, olha o cenário que eu estou a armar. Finalmente consegui. Ah, estou a ver que a música da Suzy deve ser uma como foi escrita. Penso eu, peraí. É escrita. É. A música e letra da Suzy foi o Emanuel que fez. Estou a ver que tipo de música é. É uma espécie de pimba. Ah! Meu, caraças, eu lembro-me. Eu estava a dizer ao Nuno, porque eu assisti com o Nuno ao programa. O Nuno, que já agora é aqui do também na Tenweb. E eu, na altura, que estava a ouvir o programa, assim: esta música é que foi escrita pelo Emanuel. Sabes porquê? Porque há muitas sequências de acordes que são típicas das músicas do Emanuel. Eu até comecei a cantar aquela música de, é amor, não sei o quê, é paixão, porque ele tem uma música de género. Os acordes são muito parecidos. Notava-se que era mesmo Emanuel. É o da Suzy, da Susana Mota. O Quero Ser Tua Como a Lua do Luar, uma coisa assim. Que passou para a final. É do Emanuel. Música e letra. Mas essa música do Zana faz ir a um cenário de piratas. Ele vestido de pirata, assim, com lenço na cabeça. Não, da Zana. E assim? Não, mas a Zana. Não o Zana, a Zana. fixe, assim, um cenário desses, tipo, o barco pirata, um monte de bailarinos, e de repente ele desce do mastro principal ou qualquer coisa assim, agarrado de uma corda, com um lenço assim na cabeça, camisa branca, um papagaio em cima do ombro, uma espada na outra mão, a cantar a música. Pronto, ok, ideias. Pode ser, bem, Zana, se me tiveres a ouvir, podes apropriar-te desta ideia para te apresentares. Estava aqui a ver. Ah, está bem. Que giro. Anos 70. Deixa eu ver se tem aqui se tem aqui todos. Anos 2000. Será que tem aqui? Ah! Tem aqui! Ah, não tem nada! Vai! 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. 2, 9, 10. 12, 13. 14. Ah! Deixa eu ver se tem aqui 2014. Deixa eu ver se tem aqui o festival de 2014. Com todos os participantes. Ah, não! No Wikipédia tem. Até tem aqueles que recusaram o convite. Mas aqui devia ter 2000 e não tem aqui. Deixa-me ver quem é que recusou o convite. Eles ainda não atualizaram o 2012. Olha, quem é que participou aqui no. 2009. Vamos lá ver. Vamos ver aqui 2009. Quem é que participou com os Flor de Lis em 2009? Dê-me para isto agora. Nós ainda estamos no ar. Estamos, claro que estamos. Ah, pronto. Okay. Não tenha nada a ver com. Eu sei, mas. Não, também é música ligeira portuguesa, quer dizer. Supostamente. Tudo está na tua mão. Anuxa. Acorda em olhos dourados. A música da Romana. A Romana. O teu lugar. Filipa Batista. Que giro, quem era esta Filipa Batista? Bem, não interessa. Bem, o que interessa é que vamos acabar por aqui o nosso programa. Para não fugirmos ainda mais do tema. Ah. Bem, Filipa Batista, o teu lugar. Os que recusaram foi o Carlos Costa. E foi o Tiago Paes Dias. Pois. E eles agora, como já sabem que não vão ter assim grandes participantes, fazem por. Mas pronto. Estava aqui a ver, agora fiquei curioso por ver se encontro aqui a música. Será que isto tem gravação? Se há um mundo mais azul, mais a norte ou mais a sul, onde te posso encontrar. Pois, esta é a Filipa Batista, com o teu lugar. Foi uma das que participou em 2000 e... Que giro, não conhecia este... Eu também não. Há aqui um portalzinho muito interessante do festival RTP da Canção. Tem aqui os dados todos, até dos festivais RTP Júnior. Que giro. Pronto, nós vamos ficar por aqui. Exatamente. Quanto ao nosso. Para não alongarmos ainda mais isto, que senão isto nunca mais acaba. Nós despedimos-nos, vocês ouvintes. Ouçam o nosso programa, ouçam os outros programas também da Antena Web. Também precisam de ouvintes, não é? Também são interessantes. Já agora, escrevam as vossas opiniões para o nosso mail 3@radioantenaweb.info. Eu digo mais barato, 3@radioantenaweb.info. Tudo junto em letras minúsculas. Também podem ir à nossa página do Facebook, porem os vossos comentários, adicionar os vossos amigos e familiares, quem quiserem. Podem mostrar os nossos programas a quem quiserem também. Nós agradecemos essa publicidade. Visitem também o nosso site. Nós lá temos datas atualizadas dos vários concertos que são dados aqui em Portugal e também, penso eu, uns aos ou outros concertos que os nossos artistas portugueses vão dar ao estrangeiro. Portanto, está sempre tudo atualizado, ao menos nós tentamos e fazemos por isso. Portanto, espero que vocês também colaborem connosco. Se souberem de algum espetáculo na vossa terra ou no país onde estejam, enviem-nos e comuniquem, deem o nome do artista, o local, a hora, se for um evento ou não, e o preço dos bilhetes, para nós cada vez mais aumentarmos a nossa lista de espetáculos. E pronto, eu já falo. Voltamos para a semana, ouvintes. Fiquem bem, boa tarde a todos e até ao próximo domingo. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Podes vir, chega mais perto, vem cá. Este som é assim, vamos lá bem misturar. Só não demora, vai começar o movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Liga-te, corre e vem para cá. O som é diferente, gostoso para balançar. Pam pararam pam pam pam, pam pararam pam pam pam pam. Está todo mundo louco fazendo pam pam pam pam pam pam pam. Algumas delas até bem bonitas, mas existe uma em especial que eu quero só para mim. Essa flor não me deixa conquistar. Ela é o segredo fundo do mar. Como a vida nos prega partidas. Quanto mais fortes pensamos que somos, caímos em armadilhas. No problem, no preocupações. Quando tento viver minha vida, mas cruzei-me com um girassol. Coloco o meu coração. Eu preciso sair. Caio várias flores no meu jardim. Algumas delas até bem bonitas, oh, sim. Mas existe uma em especial que eu quero só para mim. Essa flor não me deixa conquistar. Ela é o segredo fundo do mar. Confesso que não estava prevenido, prevenido. Amar alguém e não ser correspondido. Oh, não, não, não, não, não. Eu nem sequer tive chance de mostrar que o meu fogo deixa-me verdadeira. Por mais que eu tente, eu tento. as flores no jardim. Algumas delas até bem bonitas, mas existe uma especial que eu quero só para mim. Essa flor não me deixa conquistar. Ela é um segredo fundo do mar. Essa flor não me deixa conquistar. Ela é um segredo fundo do mar. Essa flor não me deixa conquistar. Ela é um segredo fundo do mar. Um segredo.